Yeah. Essa vai pra todos os meus casas. Yeah. Straight out of the condomínio. Nós ainda estamos vivendo. Foda-se o governo. Quando eu desço do meu prédio de madrugada, passo pela quadra de tênis da minha quebrada. É lá que eu encontro os mano e as mina, todos já preparados pra comprar muita droga. E eu tô com a minha bag já lotada de ganja, com a maconha da boa que eu peguei no iFood. Não possuo contato de nenhum traficante, também nunca uso, apenas vendo meus goodies. Já tive alguns problemas com os filhos da puta, ontem mesmo saí na porrada com o Vinícius. Tiramos os iPhones do bolso, regra das ruas. É assim que é a vida no meu condomínio. I've been spending most my life living in condomínio dos pais. Been spending most my life living in condomínio dos pais. Been spending most my life living in condomínio dos pais. Been spending most my life living in condomínio dos pais. Eu, o Julinho do 305C e o Nelsinho do 203B, não vamos perdoar nenhum vacilo, nenhuma causada de ninguém, não, viu? Viciei todos os moleque em fumar uma vapezada. Trago minhas paradas da net, nunca dá pesada. Sou pouca virgem, nunca que eu entrei na boca. Se eu saio de casa de noite, minha voz já fica louca. Uso touca preta, óculos escuros. Se ficar me devendo, eu vou pichar seu muro. Sigla da minha tropa BDSM, boys do São Marinho, essa é minha gang. Você foi avisado. Paga o rachixe ou eu e o Júlio vamos soltar um rojão na sua porta, viu? Fica ligado. A gente não tá pra brincadeira não, porra. Leva a grana amanhã na aula particular de francês ou sofrerá as consequências, meu. I've been spending most my life living in condomínio dos pais. Been spending most my life living in condomínio dos pais. I've been spending most my life living in condomínio dos pais. Been spending most my life living in condomínio dos pais. Eu que mando na rua, minha gangue se rouba e bate na tua bunda. Vinícius, você não se ajuda, paga minha grana, sou filha da puta. Que eu vou passando com a minha caranga, sou Papai Noel, vou jogando paranga. Fone na bag, assim que nós anda, troquei tudo isso por pó e maconha. Me tranca pra fora, juro que volto depois da escola. Vê se para de ligar agora, tá atrapalhando vender minha droga. Só na marola, piscina da quadra, ponto de hype. Eu vendo de tudo até com que pipe, nem seja de ver porque eu compro do hype. Chega em casa, já vendo na night. Governar de batão e no mandato funda a Ganja City. A venda de droga lá vai ser legal, maconha da boa e pó da Hello Kitty. Eu junto com os parceiros do meu condomínio, aqui ninguém mente, ó. Boys do São Marinho, sigla BDSM. Been spending most my life living in condomínio.